andrecedesmoral.com.br. Ô novinha vai, e vai mamãe. E vem pro comigo, vem comigo o dia aqui, vem pro dia. Que molejo é esse aí, é gostoso, hein? Entendeu? E tá querendo meter o passinho, rapeta nervosa, faz o quadradinho. Vai no chão gostoso, vai, mexe com carinho. Ao som do pontinho, em qualquer baile, ela incomoda. Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa, de frente, de costa, vem no Brasil. O teu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha. Na saliênciazinha, saliênciazinha. Na saliênciazinha, saliênciazinha. O teu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha. Na saliênciazinha, na saliênciazinha. Vai. Na saliênciazinha, saliênciazinha. Esse moleque eu gosto, vai. Vai, mamãe, vai. Vem, vem com o toque novo do Brasil, papai. Cê deu um vivão pra você. Toca pra bater no paredão. Pra bater no paredão, pra bater. E tá querendo meter o passinho, rapeta levanta, faz o quadradinho. Vai no chão gostoso e mexe com carinho. Ao som do pontinho, em qualquer baile ele incomoda. Senta, contrai, de frente, de costa. De frente, de costa. Alô, é sobre o humor. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. O teu bumbum vai tremendo na surpresa. Andinha, na saliênciazinha, e saliênciazinha. Na saliênciazinha, e saliênciazinha. O teu bumbum vai tremer na sequência de tomadinha. Na saliênciazinha, na saliênciazinha. Na saliênciazinha, na saliênciazinha. Vem, meu pivete louco. Vai. Na saliênciazinha, na saliênciazinha. Na saliênciazinha, na saliênciazinha. Ele tá todo seguindo. Gostou, mãe? Sucesso. O swing não para, não. Puxa, puxa, vai.